01, chama agora, centro Recife, é 128-8, até 3325. 288-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Foro 273. Passou 372. A gente mantém o vento 1170 graus 08, correção 099, o 1273, autorizado pouso. Gente, livre pouso 10. 7602, complexo na aeronave, pistão 10, chame torre Salvador na 8.62, bom pouso. 602, 1862, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 1602, da Gol, na final aeronave, avistando. 1602, continua a aproximação, informa os primeiros 90 metros fechados, aguarde pista livre. 3, solo 35, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direito 19. Segue 6708. 6708. Recife nível 330. Aguarde 4 na escuta, ajuste 1-0, 1-3. 1-0-3 está pronto, presidente. Ok, aguarde 4. Solo 1273 e pronto. 6273, táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa dentro da Juliette. 02, check-in, autorizado pouso, pista 90, vento 1970 graus, 109, cabeceira deslocada 90 metros. 1902, check-in, autorizado pouso. No 4 está livre, puxe bem estacionamento, chame táxi, confirme e pronto, copa. Pronto, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, na aeronave 358, decola curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5051 e o controle 19.35 na saída. 330 autorizado pela 58, Puca, Aracaju é a saída, decola curva à esquerda, aciona 50-51, 5051, chama 1935, está iniciando a puxa. Deixando para o táxi. táxi, o 6708. Estamos com 102 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Livre táxi 132 a bordo? 132. Aqui. Ok, se a gente tem táxi à direita, chama a torre 186 quando pronto. A direita chama 186 quando pronto, obrigado. Bono 273, dentro da Juliette. Ingresso aí, Juliette, portão 1, observando o deslocamento do objeto que vai sair para decolar. Juliette para o portão 1. Alô, boa noite, segundo 602, entrando na sua escota. 602, táxi livre, Alfa Juliette, portão 612, não me escuta. Alfa Juliette para 612, agora 602. Torre, bom dia, web 6708, pronto. Web 6708, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 089. Alinha e decola 6708. Jet 708 decolou aos 41, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, web 6708. Boa noite, web jet 6708, contato radar na decolagem, superior 330, mantendo terceiro da saída PUC, transfera Caju. 330 na PUC Aracaju, 6708. É, quando possível a gente gostaria de encurtar, se possível. Mas até perfil aguarda. Escuta. 976. Alante Gol 976, contato radar autorizado de chegada a Mari 2 para o nível 050. 050, bom, 776. Salvador 6708, será que você não conseguiria autorizar Potro ou Recife? Eu preciso sair da 6708. Nossa, desculpa. Estamos direto a Recife em 12685, terra 2545 para autorização 6708. Confira a frequência 1685, alternando 12545. 2525, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, 3197 para Galeão, tem que estar bravo. 3197 Galeão, nível 360, guarde cópia. Pronto, prossiga. Autorizado por Galeão, nível 360, na Pesulo 14, decola da 10 curva direita, saída é a da Eltra de São Bless. Aciona o código 5055 e controle 19 decimal 35 na saída. Ambiente, stand 31 no nosso pet, autorizado 360 para o Galeão, Pesulo 4, saída da pista 10, da Eltra de São Bless, transponder 5055, controle 1935. Correto, chama para o push e acionar. Chamaremos. Você pode estar, BDF 2500. Só está novamente o ajuste? 1 a 0, 1 a 4. 1 0904, então, gol 9786, pode estar 2500 no 0904. Thank you. Salvador, Golo 273. Cidade visual na aeronave, 90, Golo 776. 7776, complete na aeronave, chão em torno 8.62, bom pulso. Golo 8.62, Golo 776. 7 para táxi, 53 a bordo, 4 horas e 5, alterna Guarulhos. 76, final 1-0. Bono 776, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporte Serra Vitor 372, treino de pouso baixado travado. Gente, reportar o 372 baixado travado, 1776. Sano 372, baixado e travado, Golo 776. Golo 776, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Os primeiros 90 metros fechados. Frente livre pouso, pista 10, os primeiros 90 metros fechados, Golo 776. 273, possível. Tá pronto no 1 no pushback acionamento. E aí, gente, aguarde, aguarde coordenação um minuto. Golo 776, só informando o a área fechada está antes das luzes de cabeceira. Gente, Golo 776. Os 273, livre puxa acionado 1, chame táxi, pronto para cópia? Chamará para o táxi, pronto para cópia. Autorizado, Confins 360, nível na Perisque 58, decola da 10, curva direita, saída gola e transição Gonza. Aciona 5054, controle 19 decimal 35. 360, Perisque 58, Confins, decola da 10, curva direita na gola e Gonza. 5054 no transponder. E o controle 1935. Correto, chame para o táxi. Chama lá. Boa 940, pronto para a cópia? Boa 940. 776, solo 02, livre, à direita, chame solo 121, decimal 9. Gente, direita, vai chamar 1219, voo, onda 776. 19, decimal 35. 13. Gol 1360 Guarulhos, autorizado 50, saída da Edna 5046, no telefone 1935. Flash, eu chamo para o puxa chama. Paulo Salvador, boa noite, Gol 776. 776, táxi livre Alfa e Índia, portão 2, chame antes da Índia, ok? Eu me escuto. Alfa e Índia, portão 2, vem chamar antes da Índia, então Gol 776.